Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Já vi nessas feridas de Frankenstein. O que sai da garganta que a rua tem. Jardim Baixo é a meca da minha gang. Muito fácil dizer que eu subi ninguém. Tento me abandonar de trilho de trem. Mano, tu é mais falso que a própria chain. Quando torres, Babylon, the rulers. Imortal, monkey, groove, on move it. Segue o baile e parte pra polícia. Qualquer bloqueio te evita, segurei. Assusta-se, mano, igual Fred Krueger. Quem é o percussor de logotipo no Brasil? Já vi mais essa pergunta pra NASA. Ou então pesquisa lá no YouTube. Leque, tô espirar, rato mutante. Meu clero é o nu da Chino de Chame. Acho que ele é marca no Young. Yerushalayim, make me feel strong. Tubarão, ratão, lampião, flamejante. Mochê da favela. Vela portando traçante, pacto sagrado, muito além do sangue, chicana em São Paulo. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Sangue de barra imortal, da terra em transe, do cosmo ao caos. Deixa minha gangue, salvador dali, salva a gente aqui, isso é surreal. Renejo, me alimenta e eu expulso o terror. Trate de ouvir, meu tempo fechou, bro. Ouvi dizer que o monstro tem sumido, só que na real Xingu gira acordou. Dizem as línguas chinas que voltou, só que chinas que nunca se ausentou. A chave mestre é cura pela dor, isso é a rua, cê sente o odor. Tamo escrevendo esses versos sagrados, minhas metáforas codificadas. Sangue e suor misturado com barro, almas de homens perdidos na estrada. Compondo eras e sons na neblina, som de ladrão, som pras meninas. Do microfone aqui da esgrima, te desejo overdose de cloroquina. Teu silêncio é vitória pra firma, os dementadores cá não saem de cima. Tá na noia, negativo o clima, chave mestre é a porra da tua vacina. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém. Desde sempre tá eternamente amém.